Bande a Serra, tá 3198. Livre. Bande a Serra, 3198. Quatro, no solo 5-1. Libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 1-2-1, décimo 9. Vai liberar a próxima à direita, 2-1-9. Sol Salvador, bom dia, Azul 4235, livrou a pista. Quatro, dois, três, cinco, chame antes a Juliette. Antes a Juliette, 4235. Trepo 5244. Prossiga, capitão. Aeronave, posição de 11 horas, agora. Está seguindo para a posição Salvador também? Ah, sim, capitão. Tá certo. Obrigado. Tá, próximo a Juliette, azul 4235. 4235, ingresse pela Índia. O portão é o 01. Índia, portão 01, azul 4235. Vitor Bravo Delta, ciente do término do rebote. Grato, bom dia. Serra, Serra. Tá no bonzinho, só tava dançando, lembrado. No farol da barra. Controle de Salvador, boa tarde. Bom dia, Bono 738, cruzando 170, perdeu contato com esse. Bono 738, controle, via chegada à Mare, desça para 2000, ajuste 1018. Dia Mário, dezembro 2000, 0-1-8, 732. 1-7, direita, litoral sul. Acione 0171, controle 1935. Tango de Abraão. 171, 500 pés, que é o corredor da corredor Axé, 119.35 controle, 186 torre, 0171, eu transponder sistema de Bravo. Pátio 4, chame a torre 186, bom voo. Grato. O tanque de Bravo chame decolagem. V5244, livre LF. Autoridade LF 5244. Cruza a linha do litoral, reduza para aproximação, cheque para pouso, aguardando a transferência. 3198, aguardando a Em aproximação, checando o trem, torre 1186, 3198. 3198, obrigado. 3198. O táxi aguarde decolagem, tem um tráfego que acabou de ultrapassar o externo. A gente vai aguardar para decolagem o tanque de Bravo. Oi, Salvador, tá 3198, bom dia. Tá 3198, autorizado, pouso na 1-0, vento 1-80 graus com 14 nós. Livre pouso, tá 3198. Acione 5422 e o controle 119.35, o Golo 260. Afirmativo, como copia agora? Ele tá com chiado, comandante, é um tipo interferência aí na sua transmissão, só com a sua aeronave está acontecendo isso. Melhorou agora, mano? Um pouco, proteja. Afirmativo, 390 Recife, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 5422, o transponder, 119.35, controle. Informando também, tá um barulho muito grande na torre também, cara, fica ruim de copiar aí. Ok, ciente. Chame pronto, posicionamento, gol no 9, gol no 260. Chama lá, 1-260. Na final, 1-0. Após o Airbus está livre de decolar. O vento 190 com 1-12. A torinha está no Diabravo Avião? Afirmativo. A linha e aguarda a passagem do Airbus na final. A linha aguarda a passagem do Airbus. 06, chamando pouso aos 1307. Aprovando o farol de Itapuã. Aprovando o farol de Itapuã, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa. Controle Salvador, copia o gol no 260. Prossiga Gol 1260. Como é que recebe o patente de rádio, cara? Como é que tá recebendo o Gol 1260? Aliás, a 5, intensidade 5. O solo, o Gol 1260. Chame a tua em 1186. 18612, é 5244, boa. Boa. É engraçado que todas as outras aeronaves estão me recebendo bem, ninguém reportou nenhuma transmissão com chiado aqui com a torre, não. Pode levar todos os três aí, é estranho, né? Talvez seja a posição da aeronave no pátio. Vamos ver. Agora o senhor pousou, eu recebi essa mesma interferência também. Tem que verificar, porque com a torre tá sem chiado nenhum nem nada, com controle. Faça um teste 118.6 aqui para testar aqui com a frequência da torre. E Matheus? 14, aguarda a autorização de pouso 3. Tem um Robson decolando da 17, sem interferir com sua aproximação. 75244, continuando a aproximação. Torre de Salvador para cheque de equipamento no 260. 260, clareza 5. E Matheus então, companheiro. Obrigado. Autorizado. Dourada, 4/4, ok? Tá ok. Seu transponder, cheque o modo Charlie. Alternativo checado. Alfa Charlie. Controlo, boa tarde, é Papa Romeu, Tango, Índia Brava. Tango, Índia Brava, prossiga. Fala o novo percurso. Farol da Barra, Centro Histórico, retorna para Salvador. Controle de Salvador, Papa Romeu, é com a Bosta. Esse Tango Índia Brava ingresse no corredor Axé via Portão Itapuã. Tango Índia Brava, está iniciando 500 pés. Papa Romeu, controle de Salvador, Papa Romeu, é com a Bosta. É com Alfa Oscar, vou ir na proa de Bonf, prevista a chegada Bonf. Continua a descida até o nível 040. Descendo até o 040. Cliente, proa de Bonf, descendo ao 040, é com Alfa Oscar. Cheque modo Charlie, Yank Serra Serra. Está normal. Não recebo seu modo Charlie. É, assim que pousar, ele está manutenção do LP. Mundo 738, eu tenho tráfego na sua posição. Vou entrar na sua posição 12 horas, 7 milhas. Aparentemente com o modo Charlie inoperante, helicóptero, baixa altitude. 500 pés. Ciente do mesmo, 732. Ciente. Serra, serra. Trip 5244 ao 03, prossegue nessa frequência até o pátio 3, a indicação é posição 3. Posição 3 no pátio 3, segue via Alfa e Kilo, confirma? Alfa e Kilo, afirmativo, nessa frequência. Na sua escuta, até o corte, o 5244. Uma Bravo Alfa para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre em 1 no 8, 10 ao meio. Lima Bravo Alfa. Controle, poderia confirmar se continua sem informação do modo Charlie do Yankee Delta? Afirmativo, só estou recebendo o primário do Yankee Delta, não recebo nada do transponder. Afirmativo, vou resetar mais uma vez aqui. Tá um dia bravo o controle? Não é por controle, permanente. Eu tenho um primário à sua frente, na posição 10 horas, 3 milhas. Aparentemente, a aeronave Yankee Serra Serra, mantendo 500 pés. Tá visual com tráfego? Tá visual comigo, vamos manter a separação. Deixa eu manter a separação visual. Yankee Serra Serra tá visual com o Tanguinha Bravo? Afirmativo, visual com tráfego. Suficiente. Forma no farol de Itapuã, Yankee Serra Serra. Poderia confirmar para o Yankee Serra Serra, sofreu interferência aqui na próxima boca do rio. Prossiga em condições visuais, informe no farol de Itapuã. Serra. O Alfa tem condições de agilizar para a base pela direita para evitar tráfego na final no zero? Positivo, e o Bravo. Tem livre base pela direita, reporte na final no 7. Reporte na Bravo. Estabilizou? Ainda não, senhor. Bota o Glide, está estabilizando a nota. Complete 3 milhas para a marca do externo, complete a aproximação. Torre Salvador, frequência 1186. 1186, 1738, bom dia. Dia. Torre Salvador, vou no 738, estabilizado na final, back straight, 2 milhas por turn. Vou 738, continua a aproximação na 1-0, aguarde a autorização de pouso. Guardando a autorização, 738. Serra Serra e Itapuã. Serra Serra mantém-se na linha litoral, informe passando o farol de Itapuã. Ativa. Lima Bravo, final da 17, baixado, secado. Gol no 738, autorizado pouso pista 10, 190 graus, com 149, informa helicóptero pousando na 17, sem interferir com sua aproximação. Teste livre, pouso na 10, 1732. O Lima Bravo vai pousar sobre a cabeceira 17. Positivo, baixado, secado. Oi, Salvador, Ian Serra, Serra. Bianchi, Serra, Serra, prossiga. A vertical do farol Itapuã, aguarda autorização para pouso no pátio 4. Bianchi, Serra, Serra, aguarde instruções para a base pela direita, vai aguardar a passagem do 737 Gol da final. Afirmativo. Tango de Bravo, serviço radar encerrado nas proximidades do farol da Barra. Bravo, controle. Torre Yankee Serra visual com gol na final, se autorizado em condições de seguir a retaguarda sem interferência direto pátio. Afirmativo, base pela direita, informe na final no 7, o Yankee Serra Serra. Serra. Na proximidade do farol da barra, na escuta para o regresso. Tango Dia Bravo. Visto rodar encerrado nas proximidades do farol da barra. Na escuta para o regresso. Usa 5.000 para o 040, é com a Fosca. E a Confosca desça para 2.000 pés, ajuste via chegada a Ponce para 2.000 pés, ajuste no 018. Informe estabilizado no curso do localizador. Para 2.000 pés, reportará estabilizado no curso do localizador. É a Confosca. Frequência livre a estacionar. Uno 738, no solo Uno 1, direita 1219. Direita 1219, 738. Final pátio Yankee Serra já na curva. Que se a zero vai prosseguir direto pátio, confirme. Afirmativo, visual com tráfego taxiando. Informe também a viatura aí que já está informada do tráfego para evitar a proximidade, ok? Tá, informe solo controlado. 180 com a 12, o Yankee Serra Serra. Serra. Paulo Salvador, bom dia, gol 738, tô livrando, você escuta? Falou 738, bom dia, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame morar antes da Juliette, 138. Paulo, gol 1260 para posicionamento gate 7. Livre, puxa sinal, chame táxi. Era, reportará para o táxi 1260. Controle Salvador, Força Aérea no 333. Força Aérea no 333. No 333, acione identificação. 333, identificou. E passou a Lagoinhas, sob vigilância. Chegada a bolsa é autorizada, informe no ponto de descida. Informe que está no ideal de descida. Desce via, chegada a bolsa para 2.000 pés, ajuste no 018, informe no localizador. Autorizado descer para 2.000 pés, informará no localizador. Autorizado descer via, chegada a bolsa para 2.000 pés, ajuste no 018. E a chegada bom para 2.000 pés de fila autorizada a se encontrar no localizador. Afirmativo. O Eco Alfa Oscar interceptando o localizador. Complete a aproximação, torre, frequência 1186. Ciente, torre 1186, eco alfógico. Eu ativo eco alfógico. Torre Salvador, eco alfógico, estabilizado no ILS. Eco alfógico, continua a aproximação, reporte avistando. Reporte avistando, eco alfógico. Reporte avistando, eco alfógico. Informação coincide aí com a posição da aeronave. Sou segundo de solução para a Federação aqui, Tá chegando tudo intercortado, já estamos todos, né? Certo. Qual Fosca avistando o solicitor da presente, pouso na 1-7, senhor. Tá livre então, reporte final no 7, o Eco Fosca. Aportará na final da 1-7. Isso. A próxima, Juliette. Ingresse, portão 05. Ingresso, prossegue para o 05, no 738. Solo, gol 1260, Belmi. 1262, autonomia de 3 horas e 10, operando em Salvador, para o táxi. Copiei 116, 3 e 14, Salvador, é isso? Afirmativo, 3 e 10, é isso aí. Ok, 3 e 10. Observe o 37 da companhia ingressando no pátio 1 para o portão 5. Após, prossiga o seu táxi, Juliette Alfa, ponto espera 118.6, 1018 altímetros. Ok, após o código da empresa aí, Juliette Alfa, 118.6, lá no ponto espera, obrigado, até o retorno. Os visuais e mantenha a do litoral à sua esquerda. Você está no continente, fora do corredor. Um abraço, tá aqui, hein? Ah, mantendo a coisa. O senhor falou aquela hora, não intercortou o que o senhor falou? Nós tivemos alguns reportes sobre a aeronave a baixa altitude numa posição coincidente com a da sua aeronave, ok? Só para pontuar. Ok, ok. Eu estava no centro de pesar no canal da barra, mas ok. À direita, subida da El, até Leda, após Leda, direto Bidev. Bidev prossegue Upper November 857, até Seguro, após Upper Zulu 16, Gruf, após conforme a rota do plano de voo. Acione 5425, controle 119.35, azul 4235. Então, autorizado 360 para Rio de Janeiro, Santos Dumont. Então, após decolagem pista 10, com curva direita, saída da El, pós Leda, Leda Bidev, Uniforme November 857, SGR, Uniforme do 16, Grus, e após conforme a rota do plano, acionar 5425, controle 119.35, azul 4235. Correto, portão 01, chame puxa acionamento. Chamará para puxa acionamento 01, azul 4235. Autorizado, pouso 97, é qual Fosca? 18.6 para ingresso no circuito de tráfego, tá no Índia Brava. 18.6, até daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia, azul 4060, nível 150. Azul 4060, acione identificação e desça via chegada a Mare para 2000 pés. Ajuste no 08. 2000 via Mare no 08. Agora que perdeu o contato com o centro. Sente. Lado 4, Família Brava. Eco Alfa Oscar, o Zuno 9, Pate 5. Tem aqui. Ao estacionar a frequência livre. Ao estacionar a frequência livre.